Eu quero ministrar aos irmãos mais uma palavra que é uma revelação de Deus nesse ambiente, nesse contexto que antecede a festa de tabernáculos. No ano passado, nós já tínhamos visto entre os irmãos numa reunião, lá no Seminário Colunas, isso também foi colocado, que a gente deveria estudar mais sobre as festas, nos dias que antecedem as festas, para que todos tenham conhecimento. Irmão, é possível que você tenha algumas perguntas, algumas dúvidas sobre as festas, mas é impossível que elas não estejam sendo respondidas, ainda que progressivamente, em todos esses anos que o Senhor tem nos ministrado aqui sobre a festa. Então você pode ter certeza que algumas sementes, mesmo que você não lembre delas, elas estão no seu coração. Mesmo que você não se lembre do assunto, o Espírito Santo está te lembrando e ele vai consolidando alguns princípios sobre as festas do Senhor. Você vai entender por que Deus trouxe tanto ensino e por que nós estamos sempre muito privados de todo o entendimento bíblico sobre o que o Senhor revela nas festas bíblicas. Eu ministrei há dois domingos atrás, falando algo muito específico sobre Israel, e eu não vou voltar a tudo que eu ministrei, mas eu queria apenas chamar a atenção dos irmãos para uma característica de Israel. Israel não é uma nação privilegiada. Deus não olhou para a terra e escolheu entre as nações a nação de Israel e falou assim: eles serão melhores do que os outros. A eles eu vou fazer, eu vou dar. Não, o Senhor não fez isso. O Senhor olhou para toda a terra e disse assim: nenhuma das nações da terra eu quero usar para isso, para esse propósito. Entre todas as nações da terra, eu quero levantar do zero uma nova nação. E ele chamou Abraão, e de Abraão ele formou uma nova nação. E essa nação foi formada entre todas as nações que existiam na terra, naqueles dias de Abraão, com um propósito específico. E o propósito se chama sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? O que é uma pessoa sacerdote? O que é uma missão sacerdotal? Sacerdote é alguém separado por Deus para trazer de Deus para o povo tudo que Deus quer ensinar. E para levar do povo para Deus tudo que o povo quer ofertar. Essa é a função do sacerdote. Jesus era sacerdote, Jesus é sacerdote, não só sacerdote, como profeta, como levita, assim eu e você nos tornamos, pelo Espírito Santo, sacerdotes. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai. Então, em algum aspecto, o Senhor nos usa como um modelo, como um exemplo, melhor dizendo, como um canal dele para as pessoas. Então Deus levantou uma nação e disse: vocês serão uma nação sacerdotal. Isso é, vocês vão transmitir ao mundo, às demais nações, os meus princípios. Todas as vezes que você olhar para a nação de Israel, olhe dessa forma. Israel não é uma nação melhor do que os outros. Como país, Israel funciona exatamente como todos os países, nas suas conquistas, nos seus avanços e nos seus defeitos e problemas. Não tem diferença nenhuma, irmão. Não são melhores do que ninguém nessa terra. Mas existe uma característica, e essa é a característica que você tem que se agarrar quando pensar em Israel. Israel é a única nação de toda a terra que Deus levantou do zero, através de Abraão, a partir de Abraão, para ser uma nação sacerdotal. Tudo o que aconteceu e que acontece com Israel tem um propósito de trazer algo de Deus para o povo e de levar algo do povo para Deus. As revelações, seja lá nos dias de Adão e Eva, seja através de Noé, seja através de Moisés, seja através de Davi, seja através dos profetas, e culminando, no máximo, no clímax, de todas as revelações através de Jesus. Foram dadas por intermédio da nação de Israel. Por quê? Porque Deus decidiu que Israel seria uma nação sacerdotal. Tudo o que acontece a Israel tem um propósito de ensinar a mim, a você e às pessoas de todas as nações da terra as verdades de Deus. Então Israel sofreu tudo o que sofreu, não porque Israel, coitado, oh meu Deus, não, porque Deus decidiu. Israel é um povo que eu vou levantar a partir de Abraão, que será usado nessa terra para revelar meus princípios. Olhe sempre para Israel dessa forma, uma nação sacerdotal. Eu tenho que prestar atenção nas coisas de Deus através de Israel, porque Deus vai falar comigo através das coisas que o Senhor está revelando através de Israel. Jesus, a revelação máxima de Deus, veio através de Israel. Ah, Jesus podia ser brasileiro. Não podia ser brasileiro. Jesus não podia ser de nenhuma outra nação. Jesus só seria da descendência de Abraão, da nação de Israel. E eu quero repetir, nós não temos que enaltecer Israel hoje como país, achando que ele é melhor do que qualquer outra nação. De forma nenhuma, irmão. Se nós formos entrar nas questões políticas, sociais, econômicas de Israel nos dias de hoje, nós vamos ter tantas discussões e tantos problemas, e nós vamos nos decepcionar como vamos nos decepcionar com qualquer outra nação da terra. Mas se pensarmos em Israel como a nação sacerdotal, nós vamos entender por que que Deus nos chama tanto a atenção de Israel. Em Juízes, leia comigo capítulo 2 de Juízes. Juízes capítulo 2, verso 6 em diante, diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada a uma sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo seguinte: faleceu Josué, filho de Num. Desculpem, Josué 2, a partir do verso 6. Josué, capítulo 2, a partir do verso 6. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Quantos anos tinha Josué quando morreu? Sepultaram-no no limite da sua herança, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaas. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Fizeram os filhos de Israel o que era mal ao Senhor, porque serviram quem? A quem eles serviram? Eu só quero relembrar vocês o que eu coloquei na introdução. Israel é uma nação? Tudo o que acontece com Israel é para quê? Para o nosso ensino. Então Deus permitiu que todas as coisas acontecessem no Velho Testamento com Israel para que eu e você aprendêssemos verdades dele. Isso é inquestionável, irmão. Então Deus permitiu que Abraão saísse da sua terra, deixasse de servir a outros deuses, servisse só a um Deus, e dele formou um povo, e esse povo foi caminhando até chegar aonde? No Egito. O que representa o Egito? O mundo. Você está entendendo o nível de Israel como nação sacerdotal? Eles foram ser escravos no Egito, e o Egito na Bíblia representa o mundo, é a nossa história. E no Egito eles se perderam, no Egito eles só eram escravos, no Egito eles tinham os anciãos que guardavam a promessa e a esperança de um dia Deus libertá-los do cativeiro. E realmente aconteceu, Deus levantou Moisés, libertou eles do cativeiro, e quando Deus tirou eles do Egito, tirou eles do mundo, Deus deu a eles uma lei. Por que que Deus deu uma lei ao povo? Porque o povo, por 430 anos, era escravo. Você acha que alguém que vem de uma família que há muitas gerações é escravo, tem alguma iniciativa? Não tem iniciativa nenhuma, irmão. Um povo que só sabia amassar barro e fazer tijolo. O que que seu pai fez? Amassou barro e fez tijolo. O que que seu avô fez? Amassou barro e fez tijolo. O que que seu bisavô fazia? Amassava barro e fazia tijolo. O que que seu tataravô fazia? Amassava barro e fazia tijolo. Nada mais. Nada mais. E aonde que vocês passeiam? Passear? Não, nós somos escravos. E qual o tempo que vocês descansam? Descansar? Não, nós somos escravos. E o que mais vocês fazem na vida? Nada. Por quanto tempo? 430 anos. De repente, de um dia para o outro, esse povo está livre. 600 mil homens, fora as crianças e as mulheres, estão livres, saindo pelo deserto. Nunca tinham visto o mar vermelho, nunca tinham atravessado o mar vermelho, nunca conheceram o deserto. Eles só viviam no Egito, escravos, e eles estavam sozinhos numa viagem impossível de ser imaginada, tendo que administrar a própria vida, tomar iniciativas. Eles nunca tinham recebido um presente sequer, eles não sabiam o que era ouro, eles não tinham perfumes, eles não tinham tecidos lindos, aquilo era coisa lá da elite do Egito, e eles saíram, a Bíblia diz, cheios de ouro, cheios de tecidos, cheios de perfumes, cheios da riqueza do Egito que os seus vizinhos davam para eles. Deram para eles, eles saíram do Egito e andaram pelo deserto sem noção do que fazer com a própria vida, porque durante 430 anos eles eram só escravos. Você pode entender isso? Então o Senhor falou o seguinte: eu vou pôr uma lei, porque se eu colocar uma lei, esse povo entende a minha linguagem. Tem que fazer. Se não fizer, tem essa consequência, essa linguagem o escravo entende. Se Israel é um povo sacerdotal, ele está ensinando a nós para a nossa própria vida. Eu e você, nesse mundo, somos alvo número um de Faraó, o maligno que domina essa terra, como escravos. Satanás só quer uma coisa: nos escravizar. E quando nós temos que gerir a nossa própria vida, livres, sozinhos, nós precisamos de um referencial. Porque se deixar por nós mesmos, nós não sabemos o que fazer no meio do deserto. Então nós precisamos da palavra do Senhor. E o Senhor não usa mais a mesma linguagem que usava no Velho Testamento. Tem que fazer porque tem que fazer, não interessa se você entende, se não entende, tem que fazer, se não fizer, leva chicotada, apanha, leva as consequências. Não, hoje não. Hoje o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Hoje, sabe o que Deus quer, irmão? Que eu e você cheguemos a Ele e falemos assim: Pai, eu queria fazer algo para o Senhor. O que, meu filho? Eu quero vir diante do Senhor e trazer minhas oferendas. Eu quero te culto. Pai, eu quero conhecer o Senhor mais. Que são atitudes impossíveis para um escravo. Por isso o mundo não faz isso. Porque o mundo está escravo do maligno. Mas um crente salvo, lavado pelo sangue do Senhor, que é templo do Espírito Santo, ele pode deixar o Espírito fluir a ponto de ele começar a ter iniciativas, gerir a sua vida segundo o reino de Deus, ainda que caminhando pelo deserto dessa vida. Então o Senhor não precisa mais de nenhum dos artifícios que ele usava, que nós chamamos de lei, para que eu e você o sirvamos. Ele espera que eu e você, pelo Espírito Santo, tenhamos iniciativas. O que acontece na prática? Nós temos essas iniciativas? Temos ou não, irmãos? De nós mesmos temos? Não. Não. Quem é que gera isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Você acha que eu sou pastor porque eu sou um cara de oração? Você acha que eu estou aqui ensinando porque eu sou um cara que Deus falou assim: poxa, ele é fera, ele é o cara, nós vamos usar ele? Você pode ter certeza que se não for o Espírito Santo me conduzindo dia após dia, o que vai sobressair é a minha natureza pecaminosa, corrompida, só fazendo besteiras do Egito. Deus deu então ao povo uma forma de explicar os princípios do reino. Vocês vão se conduzir desta forma no deserto até entrarem na terra prometida. E Deus deu ao povo uma série de leis, de instruções, de celebrações, de rituais, de altares, de cultos, de festas, para aquele povo fazer, ainda que não tivessem condições de elaborar o entendimento. Mas Deus não deu distração, Deus deu os valores do seu reino. Então construam uma tenda. E a palavra do Senhor diz que Deus encheu Bezalel e todos os seus assistentes do espírito de sabedoria, de inteligência, e eles construíram a tenda, construíram os objetos, construíram todas as coisas e montaram no deserto todo o aparato que representa nossa vida, a obra de Deus, o culto, a eternidade, o céu, em objetos visíveis, palpáveis, que o povo podia começar a entender, uma vez que já saíram da escravidão do Egito. E aquelas festas, e aqueles rituais, e aqueles ensinos, e aqueles cultos, todos revelavam as verdades do reino de Deus. Então eles levavam um cabrito. Já levou o cabrito? Ah, tem que levar. Ah, mesa hoje. Meu Deus, tem que levar o cabrito. Leva o cabrito, leva o cabrito, leva o cabrito. Levava o cabrito. Levou o cabrito para o sacerdote? Levei, levei. Ok, então tá bom. Levou mesmo? Ele recebeu? Recebeu. Então tá bom. Seu pecado está perdoado por um ano. Acabou. Mas o que é que, na verdade, eles estavam fazendo, ainda que sem entendimento? Eles estavam levando ao sacerdote um animal que representava Jesus. E o sacerdote imolava aquele animal, e o sangue era derramado. Aquele povo, saindo da escravidão, não tinha tanto entendimento sobre isso, mas obedecia e fazia. E mesmo sem saber, aquele povo proclamava: o Cordeiro, no dia 14 de Nissan, será imolado. E quando ele for imolado lá no alto do Calvário, os meus pecados serão completamente perdoados. Olha o nível, olha como é sublime, como é divino tudo o que aquele povo fazia. E aquele povo chegou com Josué na terra prometida, cumprindo todos esses rituais. E aquele povo agora recebeu terra. Deus distribuiu terra para eles. E falou assim: agora, presta atenção, o maná vai parar de cair do céu. O que vocês têm que fazer é começar a plantar. Cada um cuida da sua terra, cada um cuida do seu lote, cada um vai administrar a sua plantação, cada um vai administrar suas coisas, não se contaminem com os povos à volta, não deixem de me seguir, cuidem de observar a minha lei, não se esqueçam que eu sou o teu Deus. E o que foi que o povo fez? Se esqueceu. Se Israel é um povo sacerdotal, Israel está representando exatamente a minha vida e a sua vida. Nós estamos atrás de Deus e nós buscamos de Deus e Deus nos abençoa. E daí a pouco nós estamos tão envolvidos com as bênçãos que Deus nos deu, com a terra que Deus nos deu conquistando, que a gente vai esquecendo de Deus. É literalmente isso que acontece conosco. Ah, pastor, minha vida é muito agitada, não tem tempo. Não temos mais tempo para o Senhor. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E o povo de Israel foi se envolvendo com os costumes dos povos pagãos. E o povo de Israel foi se envolvendo com as pessoas. E a Bíblia diz assim: quando morreu Josué, com 110 anos, foi embora também toda aquela geração. E a geração seguinte, que estava vivendo na terra, não conhecia o Senhor. Não temia o Senhor. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. O que foi que o povo fez, irmão? Na primeira oportunidade, sem liderança? O que foi que o povo fez, esquecendo-se do Senhor? Foi seguir os deuses das terras. Isso é o que acontece comigo e com você. No dia a dia, nossa vida, o evangelho, o evangélico, as crenças, nossa vida, o tempo todo nós estamos tendendo para nos esquecer de Deus. O povo de Israel esqueceu do Senhor, esqueceu dos seus mandamentos, esqueceram da sua palavra, das festas, dos valores do reino e foram viver os costumes dos povos pagãos. Se nós quisermos entrar aqui agora em identificar os costumes dos povos pagãos no meio do povo de Deus hoje, nós não saímos daqui hoje, irmão. Quantos costumes na minha vida? Você já parou para pensar nos nossos costumes diários? E onde é que eles estão na Bíblia? Quais são os costumes diários da minha vida que são bíblicos? E quais são os costumes diários da minha vida que não são bíblicos? Estamos vivendo literalmente isso aqui. Mas Deus já havia deixado uma história com o povo de Israel que nos revela quem nós somos. Essa é a nossa realidade hoje, irmão. E assim como eu estou ministrando aqui a você, e alguns podem não estar nem aí para isso, o povo naqueles dias também não estavam nem aí para isso. De Josué, nós vamos passar toda a história do livro de Josué, toda a história do livro de Juízes, nós vamos passar a história de Rute, nós vamos passar a história dos Juízes, nós vamos passar a história de Samuel, nós vamos passar a chegar em Davi, nós vamos só em Esdras que nós vamos ver o Senhor restaurando algumas coisas. Aqui, quando o povo entra para a terra prometida, eles deixam de cultuar ao Senhor como cultuavam no deserto. Eles deixam de realizar as festas, eles deixam de realizar os mandamentos do Senhor, eles se esqueceram do Senhor. Em Juízes capítulo 2, leia comigo, Juízes capítulo 2, verso 14. Eu gostaria que você prestasse atenção, irmão, que o meu interesse não é tanto que você aprenda a história. Uma série de dados que eu vou dar aqui agora, você não precisa se preocupar em guardar. Eu só quero que você construa um cenário. O povo, escolhido de Deus, recebeu de Deus orientações de como deveria se conduzir no reino de Deus. Mas ao entrar na terra prometida, ao começar a cuidar das coisas da vida do dia a dia, foi se esquecendo de Deus a ponto de não temer mais o Senhor. E agora chega em Juízes, no capítulo 2, o verso 14, nós lemos assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas hoje que estão vivendo, que são crentes ou que não são crentes, mas estão longe do Senhor, que vivem todos os dias no seu trabalho, nas suas contas financeiras, na sua família, nos seus relacionamentos, pilhados, explorados, o tempo todo chorando, o tempo todo lutando, e lutando, e lutando na vida, meu Deus, é isso aqui, ó. Entregou na mão dos seus inimigos e ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eúde, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Desta vez, o Senhor levantou uma mulher chamada Débora para tentar salvar o povo. Irmão, daqui para frente, nós vamos numa sequência de homens que Deus levanta, de mulheres que Deus levanta para tentar conduzir o povo até se acerta por um tempo, mas quando o povo não tem mais aquela liderança, o povo imediatamente volta a servir Baal, Astarote, a se misturar com os povos pagãos, a cuidar dos costumes da vida dos povos pagãos, a inserir no seu dia a dia os hábitos dos povos pagãos, e isso é literalmente onde nós estamos hoje. Nós estamos lutando para conseguir um tempinho para orar ao Senhor. É ou não é, irmão? É. Nós estamos custando ânimo para ir a um culto. Para orar, porque a gente precisa que nessa semana Deus envie um recurso e me dê um cliente novo e um dinheiro. É exatamente isso aqui, irmão. Um pouquinho mais adiante, capítulo 6 de Juízes, verso 1: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Aí o Senhor vem e levantou Gideão. E o Senhor levanta Gideão, olha o que está no capítulo 6, versículo 7. Tendo os filhos de Israel chamado ao Senhor por causa dos midianitas, clamaram ao Senhor por causa dos inimigos. Oh, meu Deus, pastor, quando é que tem uma reunião de oração? Oh, meu Deus, meu negócio não está fazendo. Ora por mim. Isso que acontecia lá. Eles clamavam ao Senhor porque as coisas estavam feias. Os midianitas estavam fustigando o povo. Era o inimigo. Os midianitas estavam destruindo aquele povo. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes dizia assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, eu vos dei a sua terra, eu disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. A quem o povo servia? A quem o povo servia, irmão? Hã? Nós já falamos aqui algumas vezes, qual o nome dos deuses, ou do Deus que o povo... Baal e Astarote. O povo cultuava a um Deus pagão que prometia a colheita. Astarote é a figura feminina dessa entidade. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção? Se o pastor chegasse aqui e falasse, irmãos, essa semana, para todo mundo ganhar um dinheirinho, nós vamos fazer uma fezinha e nós vamos fazer um bolão aqui e nós vamos jogar na loto. Irmão, você tem noção do que é isso? Você consegue mensurar o absurdo disso? Eu tenho certeza, irmão, que eu e você, diante de uma proposta como essa, nos levantaríamos. Mas, passados meses, passados anos, em que isso se tornasse normal entre nós e muitos estivessem ganhando dinheiro, nós estaríamos, no momento do culto, pedindo ao Senhor: Senhor, nessa semana, abre a sorte, porque nós vamos julgar. Que a loto saia para nós. Porque foi isso que aconteceu com o povo. Os profetas de Baal vinham e diziam assim: vocês não precisam desse negócio todo do Deus de vocês, não. Se vocês cultuarem a Baal, Baal vai dar salário no final do mês, Baal vai aumentar a renda, Baal vai trazer clientes. Só que isso era falado na linguagem daqueles dias, que era a plantação. Ninguém fazia outra coisa. Ninguém vendia celular, ninguém vendia net, ninguém vendia seguro, ninguém vendia tinta, ninguém fazia essa vida comercial e industrial que nós temos hoje. Ninguém trabalhava na Fiat. As pessoas só plantavam. Então, a demanda, a necessidade, a ansiedade do coração de cada um era que viesse chuva e que houvesse uma colheita abundante, porque no final do mês deles haveria um bom salário. No final do ano haveria uma grande colheita. E o povo estava tão longe de Deus que o povo estava dizendo: vamos jogar na sorte? Deus, só nos abençoa para a gente jogar na loto? Só que não havia loto naqueles dias. A única coisa que havia era a proposta de Baal e Astarote. E o que é que a Bíblia diz? Que o povo, ainda ouvindo os profetas, saía domingo à noite do culto, ia viver segunda-feira, e o que é que eles faziam? Iam contar com Baal e Astarote. Você tem noção da estupidez desse povo? E esse povo é o povo sacerdotal de Israel. Por que que Deus deixou que esse povo vivesse isso? Para que eu e você víssemos nossa vida. Isso é Israel, irmão. Você consegue pensar no quanto nós temos que amar esse povo? O Senhor então levanta Gideão. Deus levanta Gideão para vencer os midianitas. E quem conhece a história sabe que haviam lá 20 mil pessoas. Vamos lutar contra os midianitas. Vamos lutar. Ele falou assim: tem gente demais. Sabe quantos foram? Quantos foram, irmão? 300. Só apareceram 300 valentes. É literalmente isso hoje, irmão. Irmão, nós temos que lutar contra o inimigo, mas na hora de levantar, quem é valente mesmo? Vou jejuar, vou orar, não vou pagar o preço, eu vou rasgar na minha pele, eu vou abrir mão de coisas, eu vou renunciar. Só 300 valentes. É isso mesmo. Literalmente, nós estamos lendo a nossa história, escrita na história do povo sacerdotal. O Senhor queria governar. o seu povo. O Senhor queria que o povo fosse diferente dos demais, mas o povo o tempo todo queria ser igual às nações seguintes. No capítulo 8 de Juízes, verso 22, nós lemos assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: Gideão, você teve uma vitória maravilhosa, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês, o Senhor vos dominará. Gideão sabia que Deus não tinha o propósito de que aquele povo vivesse como os outros povos à volta, de que eu e você hoje ganhássemos dinheiro do mesmo jeito que os povos à volta ganham, que nós nos envolvêssemos nas mesmas falcatruas, no mesmo padrão de vida, nas mesmas coisas que a sociedade vive, que a vizinhança vive, no mesmo dia. O Senhor quer que a gente viva outra vida diferente. E o povo foi a Gideão: Gideão, nos governa, Gideão, vamos fazer uma terra. Não, eu não vou governar vocês, não. Quem vai governar vocês é o Senhor. Nós queremos isso hoje, irmão. Na verdade, nós estamos orando a Deus, para dizer assim: Senhor, manda alguém para liderar minha vida. Uma boa conta bancária vai resolver meu problema. Senhor, um novo emprego vai resolver meu problema. Senhor, meu irmão, a gente está pedindo ao Senhor que nos mande algumas coisas que, na verdade, representam Baal. No capítulo 8, versículo 33, nós lemos assim: morto Gideão. Quem era Gideão? Quem foi Gideão, irmão? O que, que Gideão fez aqui? Nós só lemos um pedacinho da história. O que, que Gideão fez para Israel, a ponto de Israel falou assim: queremos você, seus filhos, seus netos, como líderes do nosso povo. O que, que Gideão fez? Gideão venceu os midianitas. Mas de que forma Gideão venceu os midianitas? Ele reuniu um conselho e armou equipes da metralhadora, equipes dos tanques, equipes... Ele fez isso? O que, que Gideão fez, irmão? Gideão ouviu a voz de Deus. E Deus falou assim: Gideão, você vai para a guerra com um monte de cântaros, com trombetas e com chamas de fogo. E quando vocês estiverem lá, ao redor do arraial dos midianitas, vocês vão gritar. E no brado de vocês, vocês vão quebrar os cântaros. E na hora que quebrar os cântaros, vai ser um barulho ensurdecedor. E na mesma hora que quebrar os cântaros, vai surgir uma luz, um fogo do nada. Os midianitas vão embora morrendo de medo. Ah, ô Deus, assim não, o pastor está falando que a gente vai caminhar e ter vitória, é com jejum. Não, eu não preciso de jejum, não. Eu estou precisando de dinheiro essa semana. E Baal está ali na porta dizendo: então essa semana, corre atrás. Corre, se mata de correr essa semana. Não vem mais os cultos, não tenha tempo de orar, não tenha tempo de cultuar. Deixa isso para... Não, você vai ter seu fruto. Não dá para ganhar vida tocando cântaro, jejuando. O pastor acha que está todo mundo com tempo livre. Não. Mas Gideão venceu os inimigos do jeito de Deus. Mas como nós estamos vivendo no meio dos povos, cheios de influência dos povos, e eles não seguem o jeito de Deus, nós tendemos a seguir o jeito de Baal. E não o jeito de Deus. O jeito de Deus é muito louco. Quando Gideão morreu, aquele povo, olha o que está escrito: então, morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os baalins e puseram Baal por Deus. Puseram quem por Deus? Baal, irmão. Quem era Baal? O Deus da fertilidade. Baal vai mandar chuva e Baal vai dar colheita para vocês. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Depois o Senhor levantou Abimeleque, levantou um juiz chamado Tolá, outro juiz chamado Jair, e eles continuaram caindo no pecado da rebelião contra Deus. Por que que muitos estão vencidos nas muitas áreas da vida, e não são poucos os que estão debaixo de depressão? Por que que nós estamos na igreja, nós professamos a Jesus, mas muitas vezes nós estamos debaixo das mesmas lutas que esse mundo está aí? Porque, na verdade, nós temos receio de fazer as coisas do jeito de Gideão. Nós até queremos Gideão como líder, mas nós não queremos sair para a guerra pagando um mico de sair com cântaro e tocar trombeta. Eu não gosto desse negócio de tocar shofar. Esse negócio de tocar shofar, o pastor toca um shofar, não sei pra que é agora. A gente, nem esse shofazinho a gente está aceitando. Quanto mais sair amanhã, segunda-feira, tocando shofar lá no ambiente de trabalho. E eu não estou falando de você levar esse shofar aqui não, irmão. Porque aí o mico é sem tamanho. Que é isso? Não, Deus falou que eu vou vencer essa semana tocando shofar. Você está de gozação comigo. Você está. Ô pastor, uma igrejinha humilde vai acreditar nessas coisas, mas nós somos um povo mais assim, mais esclarecido. Não vou ficar saindo. Que é isso? A Bíblia diz que o povo logo voltou a se prostituir. O Senhor levantou Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Vocês conhecem a história de Sansão? Eu estou contando a história, você vai estar montando um cenário. O Senhor ouviu o clamor do povo, levantou Sansão. Você conhece a história de Sansão? O Senhor fez tudo o que precisava fazer, mas naqueles dias o Senhor mostra que o povo continuou longe do caminho do Senhor. Se nós continuarmos a história de Juízes, nós vamos ler a história de um homem chamado Mica. Irmão, é a história mais terrível de família e de morte. Que coisa, como é que pode isso estar? Olha, o Mica trouxe um levita para dentro de casa, construiu um altar. Os homens eram tão malignos que foram lá e fizeram umas desgraças com a mulher do levita. O levita picou a mulher toda em pedacinho, mandou um pedaço da mulher para cada lugar de Israel. Olha o nível. Quando você assiste na televisão hoje, o menino matando a família toda. Quando você assiste na televisão hoje, os estupros, as violências, as coisas terríveis. Não pense que você e eu estamos fora disso. Isso está acontecendo com a nossa nação, com o nosso povo. Quando você vê na televisão aqueles baderneiros quebrando tudo, violentamente destruindo tudo, não se ponha melhor do que eles, irmão. Você e eu não saímos e vamos lá fazer aquilo, mas aquilo está acontecendo na nossa nação. É o nosso povo que está nesse estado deplorável. É isso que o Senhor está dizendo aqui da nação de Israel. O Senhor não está dizendo da nação evangélica, o Senhor está falando do povo. Senhor, olha o nível, olha em que estado caótico nós chegamos, de completa degradação da sociedade. É a história desse levita, Mica. O capítulo 21 de Juízes, versículo 24, diz: então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, fazia cada um o que achava mais reto. Irmão, eu quero te lembrar, fica firme comigo nessa ministração. Nós estamos construindo um cenário, você vai entender tudo. Aquela nação, ela foi usada por Deus para nos mostrar as verdades de Deus. Deus está mostrando quem nós somos. Assim como Deus está mostrando o que Ele providenciou em nosso favor. O estado de degradação da sociedade porque estamos longe de Deus, não diz respeito só à nossa família, não diz respeito só à igreja evangélica, diz respeito à nação. E naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Hoje nós vivemos absolutamente isso. Cada um tem a sua internet, cada um tem o seu smartphone, cada um tem o seu iPad e cada um diz assim: eu vou consultar, eu sei o que é melhor, eu faço o que eu achar melhor. É isso que está escrito aqui, irmão. O povo não tem líder, rei, cada um é autônomo. Nem Deus recebia o temor desse povo. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma palavra profética, nem o que estava escrito valia para aquele povo. E é absolutamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Esses dias alguém estava dizendo assim: está todo mundo atrás do seu bem-estar. Se eu não for atendido no meu bem-estar, estou fora. Vou correr atrás de algum lugar onde eu me sinta feliz. Não tem rei. Cada um fazia o que achava que era reto. Em toda essa história, entramos na história de Ruth e Noemi, irmão. Sabe por que que Noemi saiu de Israel com seu marido, Elimeleque? Porque havia fome. Se um levita picasse uma mulher que tinha sido estuprada, já era um absurdo. O povo foi para fome extrema, seca completa, e continuavam acreditando que Baal ia mandar chuva e ia dar colheita. Não buscavam ao Senhor. As coisas não estão boas, minha família não está bem, tem briga, tem separação, tem problema financeiro, tem... mas nós não nos rendemos ao Senhor. Nós queremos que Ele nos dê uma bençãozinha se eu for lá e receber, assim como Baal prometia. Depois de Ruth e Noemi, nós ainda entramos em algumas histórias. Vemos, por exemplo, Eucana, Ana e Samuel. Uma mulher santa no meio desse povo e dessa desgraça toda. Uma mulher temente ao Senhor. Deus deu a ela um filho, Samuel. E Samuel foi para o templo. E Samuel descobriu que Eli, o sacerdote, tinha dois filhos e que as coisas lá eram as piores que você pode imaginar. O sacerdote da religião, daquela nação, que era a nação de Deus, o cara era um sujeito que não cuidava dos filhos, que não tinha moral nenhuma, que não ordenava, os filhos faziam tudo o que queriam, comiam, levavam o dinheiro embora, mexiam com as mulheres, os filhos eram profanos e eram sacerdotes ali, irmão. Olha o estado que chegou o povo de Deus. Eles não viam isso como eu e você não vemos o estado que nós estamos hoje. O Senhor levantou Samuel. Os filhos de Eli eram chamados por Deus na Bíblia, foram chamados por Deus na Bíblia de filhos de Belial, porque não se importavam com o Senhor. No capítulo 3 de 1 Samuel, o Senhor diz assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Irmão, no nosso meio, se aparecer alguém assim, Deus me deu uma visão. Ele falou assim, sei não, esse negócio de visão. Irmão, para mim e para você, se nós fizermos uma avaliação, as visões hoje são raras ou não? Eu não estou falando da manifestação. Se você for para algumas igrejas, vai ter visão toda hora. Estou vendo, é isso que estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. O que você viu? O que você viu? O que você achou? O que você viu? O que você viu? Estou vendo, estou vendo. Vai. Não estou falando de um misticismo de visão. Eu estou falando de Deus se revelar, de Deus falar com o povo, de nós andarmos durante o dia e Deus mostrar as coisas. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra do Senhor é rara. As visões são raras. Olha que o estado que nós estamos... Estou falando genericamente, irmão. Eu não estou falando assim, não, a minha vida não está... Não, eu estou falando nossa nação, nosso povo. É igual o estado que o povo estava lá. Você acha que esses povos, que essas pessoas cultuavam a Deus? A quem eles cultuavam? A quem eles cultuavam, irmão? Fui eu quem disse isso ou foi a Bíblia que disse? A Bíblia está dizendo isso. Que o povo de Deus cultuava a Baal. E Baal hoje não é um ídolo que eu vou pôr aqui na frente, irmão, porque você não vem. Baal hoje não é a loto que nós vamos fazer um joguinho aqui essa semana e todo mundo vai ganhar. Baal são coisas muito mais sutis, que prometem que no final do mês, quem sabe, vai dar certo, vou tentar. E sugam nosso tempo e nossa energia. E nós não temos tempo mais para o Senhor, nós não temos tempo mais para o culto, nós não temos mais tempo mais para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar, nós não temos ânimo para pastor, esse negócio de jejuar. Irmãos, eu estou pedindo ao Senhor uma palavra, mas tem muitos irmãos aqui que em nenhum dos jejuns de 21 dias entra no jejum. Tem irmãos assim, ó, caladinho, falando, eu fico pensando, o Senhor não tinha que ser um pastor, você está fazendo? Você está fazendo jejum? Como é que você está fazendo? Acho que eu tinha que ser um pastor assim, Porque tem muita gente, ó, o pastor falou, não estou fazendo nada. Esse é o nosso jeito, irmão. Esse é o nosso estado. As visões são raras. A palavra do Senhor é rara. Os filisteus vencem Israel. A arca é tomada. Ofni e Finéias morreram lá de forma desgraçada. Eli, o pai deles, caiu da cadeira de uma forma terrível e morreu. Desgraça em Israel. A arca foi levada para a casa de Dagom. Se sobrava alguma coisa em Israel que representava o temor do Senhor, era a arca. E a arca o inimigo levou embora para a casa de Dagom. Aconteceu um episódio lá. A arca no templo de Dagom. A presença de Deus veio, derrubou Dagom. Aquele povo ficou estarrecido. Leva embora esse negócio daqui. Leva embora esse negócio. Colocaram a arca num carro de bois. Afugentaram o carro de bois. E a arca foi andando até chegar num lugar chamado Bet Semes, está lá em 1 Samuel capítulo 6, puseram a arca do Senhor num carro de bois, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações de tumores. Sabe o que é isso, irmão? Completa irresponsabilidade, desprezo, menosprezo, desvalor da arca. Presença do Senhor? Embora, não quero. O Senhor? Não, não quero. A arca junto com ratos e tumores, imitações de tumores, carregado pelas vacas, andando, berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. No versículo 20, disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? A palavra do Senhor diz que aqueles homens de Bet-Semes foram lá mexer com a arca. E tocaram e abriram, e Deus mandou matar 70 deles. As pessoas leem o Velho Testamento e dizem assim: mas que Deus mau desse Velho Testamento? Não é assim, irmão. Deus mau e foi lá e mandou matar. Aqueles homens, com suas vidas cheias de impurezas, foram cuidar das coisas de Deus. Foram se meter a fazer algo com a arca de Deus. E eles sofreram a consequência da morte. Isso é literalmente o que temos hoje no meio da igreja, em qualquer lugar do mundo. Homens e mulheres que estão fazendo as coisas de Deus assim, e as suas vidas junto com Baal, mas querem tocar na arca. E é por isso que se queimam. É por isso que morrem. O Senhor diz isso lá sobre a ceia: não discerne o corpo de Cristo? Alguns estão enfermos, fracos, doentes, e outros morreram já. Literalmente a mesma coisa, irmão. E é por isso que muitos, no meio da igreja mesmo, estão fracos, doentes, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, conjugalmente. Conjugalmente? É assim? Porque estão coisa de Deus, igreja, cargo, ação, função, ministério, diaconia, pastor. Mas a sua vida não está no altar do Senhor. Literalmente o que estamos vendo hoje é o que já havia sido proclamado pela nação sacerdotal, com a sua própria vida. Versículo 7, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que naquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim e tantos dias se passaram. Guarda aqui comigo, presta atenção aqui comigo, irmão. O povo de Bet-Semes não queria a arca lá, porque morreram 70, não tira esse negócio daqui. Aí pediram o povo lá de Kiriat-Jearim, vem aqui. Eles falaram: não, nós vamos aí levar a arca, nós vamos pegar a arca. Pegaram a arca e levaram para Kiriat-Jearim. Mas o temor era muito grande, ninguém sabia o que fazer. Não tinha culto, não tinha sacerdote, não tinha levita. Estava tudo destruído, irmão. Então a arca ficou guardada. Põe aí. Põe naquele quarto lá? Põe naquele quarto lá. Põe lá para mim. Colocaram a arca. E olha o que, que o texto diz. Passaram-se tantos dias que chegaram a 20 anos. Eu quero que você imagine uma coisa, irmão. Imagina que esse lugar de culto aqui, amanhã, nós trouxéssemos para cá alguma coisa de Deus. Um mover do Senhor, uma palavra, um louvor. Mas na terça-feira nós colocássemos aqui uma festinha, uma balada, uma coisa de Baal, uma coisa mundana. Não quero nem citar um exemplo para você não estereotipar. Qualquer uma das coisas mundanas. E aquilo passa um ano, passa dois anos, a gente já não vem. Passou 20 anos. O que é aquele lugar lá? Não sei, eles fizeram lá uma boate. Não, não, fizeram um comércio. Não, agora um restaurante. Não. O que é aquele lugar lá? Ninguém sabe mais lá, que acabou. E você? Não sei, rapaz, aquele povo. 20 anos. A arca foi deixada, abandonada lá. Ninguém fez nada, ninguém buscou, ninguém temeu, ninguém zelou, ninguém amou, ninguém buscou de Deus. 20 anos aquela arca, o povo estava assim com Deus. Quem são vocês? O povo de Deus. O povo de Israel. E cadê a arca? Ninguém sabe. Ah, 20 anos atrás colocaram lá dentro daquela casa em Kiriat Jearim, não sei onde está mais não. Não sei. O que é que aconteceu? Não sei, não sei, não sei. Todo mundo descambou, cada um foi para um lado. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Quantos versículos eu li, irmão? Um versículo. Quanto tempo eu gastei para ler o versículo? 30 segundos? 30 segundos. Mas isso que eu li em 30 segundos aconteceu em quanto tempo? Quanto tempo? 20 anos. Como que ninguém parou para ver isso? A água vai esquentando lentamente. Porque nós vamos deixando uma coisinha, deixando outra coisinha, as coisas vão se deteriorando. Baal e Astarote, os deuses da fertilidade, do domínio, da abundância, vão mandar chuva, vão dar colheita. Então, Samuel diz assim: se vocês quiserem ver algo restaurado na vida de vocês, abandonem Baal e Astarote. Israel é uma nação sacerdotal. O que é Israel, uma nação? Você sabe o que é ser uma nação sacerdotal, irmão? Deus usou Israel para mostrar a nós suas verdades. Deus está dizendo comigo e com você, nessa mensagem, pastor, já está longa demais. Deus está dizendo a mim e a você: meus filhos, se vocês quiserem que eu volte com todo o meu poder e governo sobre vocês, de vocês serem o meu povo escolhido entre todas as nações e comerem do melhor dessa terra, abandonem Baal e Astarote. Quem é Baal? Porque o senhor falou de loto, de jogo, de loteria. Nós não jogamos, pastor. Quem é Baal na minha vida? Quem é Baal na sua vida? Você acha que eu vou dizer, irmão? Você acha que alguém vem dizer? Se Deus mandar um profeta para vir dizer a mim: ó, isso aqui é Baal na sua vida, eu vou dizer assim: cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Não gostei. Se meteu comigo. Só o Senhor vai dizer a você quem é Baal na sua vida. Irmão, a única coisa que eu posso fazer é trazer luz para mim e para você. Tudo aquilo que me tira da presença do Senhor, tudo aquilo que desvia meu dinheiro para o culto, meu dinheiro para investir na obra do Senhor, para eu gastar com esse mundo e com os prazeres, com a ilusão desse mundo, é Baal. Tudo aquilo que não me deixa ter nem ânimo, nem força, nem vigor, cansaço, sono, desânimo, tudo é longe, tudo diferente. E não cultuo o Senhor, e não estou numa célula, não estou testemunhando, não abençoo as pessoas, eu não vivo mais o reino de Cristo no dia a dia. Tudo que está fazendo com que eu saia desse trilho do reino de Deus pode ser etiquetado Baal. Samuel veio e disse: se vocês quiserem, povo, que Deus restaure a nação, abandonem Baal e Astarote. Leia comigo 1 Samuel capítulo 7, o versículo 9 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 9 em diante. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Você sabe há quanto tempo um cordeiro não era imolado? Você sabe há quanto tempo aquele povo não se reunia e chorava quebrantado no altar do Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo: sai para lá, que o meu povo está me voltando, está me buscando. Foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Beter. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel nas mãos dos filisteus. Senhor, eu quero hoje, no teu altar, com esse tempo de jejum e oração, eu quero que o Senhor me fale quem é Baal na minha vida, porque ele vai sair agora. E o Senhor está mostrando que na hora que o povo se inclinou para isso, imediatamente o Senhor deu vitória aos inimigos. Capítulo 8 de Samuel, primeiro versículo. Tendo Samuel, o quê? Envelhecido. Constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primeiro se chamava Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza. Eu quero mais, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso do meu, eu preciso do meu. Aceitaram subornos e perverteram o direito. Não é por acaso mesmo que acontece hoje, irmão? Nós somos capazes hoje até de suborno para adaptar o reino aos nossos interesses. Um pouquinho adiante, versículo 4. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Samuel, não dá para a gente viver nesse padrão que o pastor está pregando. No dia a dia, a coisa é difícil. Você tem que mentir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. Você não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, estou cansado, não dou conta. Samuel, é o seguinte, nós queremos um rei, nós queremos viver como todos os povos à volta. Dá-nos um rei que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a ele: atende à voz do povo. Irmão, sabe o que Deus disse? Samuel, eu imagino que Samuel foi para diante de Deus: Deus, o povo está pedindo o rei, o povo não entendeu ainda, Deus, que o Senhor vai governá-lo. Samuel, me ouve aqui, atende a voz do povo. O povo quer isso, dá para ele. Em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não possa reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à voz do povo, adverte-o, porém, solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Samuel, no capítulo 10, unge Saul. Saul governa mal, desobedece ao Senhor, é reprovado por Deus, perde o trono. Samuel vai lá e unge a Davi. Você conhece toda a história de Davi. Davi indo a Saul, Saul tentando matar Davi, Davi tocando harpa para apagar as depressões de Saul. O Jonatas, a história de Jonas com Davi. Davi correndo de Saul, Saul tentando matar Davi. Davi sobe ao trono. Davi teme ao Senhor o tempo todo. Davi entra num adultério com Bate-seba. Davi manda matar Urias. Davi compra a eira de Araúna. Davi traz a arca de volta de Kiriat-Jearim. Você se lembra da história dele tentando trazer a arca do jeito que era? O povo era assim. Irmão, eu estou falando duas frases, três frases. Mas essas duas ou três frases contam anos de história. Por anos aquela arca estava lá, e Davi sonhou em trazer a arca, e Davi comprou a terra, e Davi construiu um tabernáculo, e Davi se frustra com a história de Uzá, e Davi de novo 3 meses depois manda trazer a arca, e as coisas parecem que estão reaquecendo em Israel. Davi restaura o ministério do culto, os levitas, os sacerdotes. Davi encerra seu ciclo, Salomão é ungido rei, Salomão edifica o templo, a presença de Deus, depois de tantos anos, se torna real dentro do templo, de tal forma que os levitas, os sacerdotes não podiam ficar de pé, se prostrar, a nuvem encheu o templo que Salomão construiu, a glória de Deus. Você se lembra onde nós começamos? Josué morreu. E a geração seguinte esqueceu de Josué, esqueceu de Deus, só desfrutou da terra prometida e seguiu a Baal. Sabe quantos anos de Josué até aqui, Salomão? Irmão, tem uma hora que eu estou pregando? Uma hora e pouco? Estou cantando em uma hora e pouco essa história? Sabe quantos anos essa história? 450 anos. Quem, naqueles dias, tinha condição de enxergar tudo isso? Naqueles dias, aquele povo estava vivendo o que eu e você estamos vivendo hoje. Só enxergamos hoje. Estou desanimado. Estou cansado. Estou chateado. Estou decepcionado. Estou sem tempo, estou cansado, estou precisando de um dinheiro, estou precisando de um emprego, estou querendo trocar o carro, estou isso, estou aquilo, nós só estamos vivendo o dia a dia, irmão. Nós não conseguimos enxergar 450 anos, mas quando nós olhamos para Israel, a nação sacerdotal, o Senhor diz assim, pode olhar para eles, que eu vou deixar vocês verem a vida de vocês. Há quantos anos esse povo vem se afastando de mim? A cada dia uma coisinha que entra na sua vida, você não percebe, mas vai te distanciando de mim. A cada dia Baal vai prometendo e você corre atrás, você corre atrás. Filho, eu levantei esse povo para você enxergar 450 anos de história. Você só consegue enxergar a sua vida hoje e o que você precisa hoje. Mas se você olhar para Israel, para a nação sacerdotal, você vai ver que as coisas acontecem lentamente. 450 anos sem culto. 450 anos sem fazer nada, sem restaurar nada, sem mover de Deus, sem o fogo do Senhor, sem a alegria do altar. 450 anos. Mas aquele povo não enxergava 450 anos. Aquele povo só enxergava o dia. Eu preciso. Baal falou que eu tenho que correr. Eu vou correr. Pastor, desculpa, não dá tempo, eu tenho que correr. Minha vida é muito corrida. Samuel disse, se vocês largarem Baal e Astarote, Deus vai imediatamente dar vitória. Eles experimentaram isso, mas no dia seguinte eles começaram a se voltar para Baal e Astarote. Diga comigo, esta é a nossa história. Deus faz uma aliança com Salomão, o ministério dos sacerdotes e levitas volta a ser diário dentro do templo. Era um testemunho da glória de Deus entre os povos. O rei de Tiro, Irão, rainha de Sabá, vinha de longe. A filha de Faraó, todos vieram de longe. Gente, que é isso? Que avivamento é esse? Não aconteceu em 2 versículos. Aconteceu em anos da história de Davi, construindo, depois Salomão. De novo, contando. Tudo aquilo que Deus estava fazendo maravilhoso. Salomão se prostitui com os deuses das mulheres e das suas concubinas. Deus reprova Salomão. Nós já estamos lá em 1 Reis, ou 1 Reis, capítulo 11. Irmãos, preste atenção aqui. Depois de Salomão, nós vamos ter Jeroboão, Nadabe, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, Oséias, e lá no reino dividido de Judá, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeroão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, Manassés, Amon, Joías, Jeocás, Joaquim, Joaquim, Zedequias. Desses reis todos, anos e anos, irmãos, só 8 fizeram o que é reto diante do Senhor. Eu tinha contado 450 anos, conta agora, não sei mais quantos anos, irmãos. 922 a 745, quase 200 anos. O que é que eu e você estamos vivendo hoje? Uma descida, uma corrupção do povo de Deus, se distanciando do Senhor e se aproximando cada dia mais dos preceitos, dos valores, dos costumes de Baal. Olha o exemplo de Josias, 2 Reis, capítulo 23. Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 23. Eu vou acabar, irmão. Nós vamos encerrar. Você vai para casa e dormir. Mas eu queria não ir para casa e dormir. Eu não queria ter que enfrentar o dia de amanhã do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Eu quero enfrentar o dia de amanhã de outra forma. Segundo Reis, capítulo 23, verso 1. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o altar. O Senhor, para o seguirem, guardarem os mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a tua alma, cumprindo as palavras dessa aliança, e estavam escritas naquele livro, e todo o povo uniu-se a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta. Quero parar aqui, preste atenção, nós estamos falando de sacerdotes, de levitas, no meio de toda essa promiscuidade, todo esse mundanismo, é literalmente o que existe hoje, irmão. Nós temos músicos, nós temos levitas, nós temos pastores, nós temos sacerdotes, nós temos líderes, temos diáconos, temos presbíteros, temos tudo, irmão. Mas estamos vivendo essa podridão que está aqui na vida de Israel. Versículo 4, o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor os utensílios que tinham sido feitos para Baal. O que é que nós vamos tirar daqui? Irmão, da nossa igreja local, o que é que nós deveríamos tirar e que pertence a Baal? Você acha fácil isso, irmão? Quem é que vai dizer a cada um de nós? Porque se naqueles dias tirar algo da casa do Senhor era tirar de dentro do templo, hoje eu e você somos o templo. Não é tirar esse prato, não é tirar uma peça daqui, não é optar por fazer de forma A, B ou C. É eu, com a minha vida, Senhor, o que é para ser retirado da minha vida, que é o altar, o templo do Senhor? Mandou retirar Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou a cinza deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todos os exércitos do céu. Agora nós estamos nos aproximando de onde eu quero falar, irmão. Até agora eu estou dando a você um cenário do Estado de Israel.